Bem, vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 16. Mateus 16. A gente está continuando aquela série de mensagens, né, em Mateus. Então vamos lá, continuar. Olha o frio, tá sentindo aí o ventinho, né? Tá levando o saco do caixa ali, pode levar. Já tô sentindo que amanhã eu vou acordar com a garganta desse tamanho. Daiane diz que estudou esse negócio de voz e garganta, mas nunca deu jeito na garganta do seu ninguém. Eu tava, pra você ver, Álvaro, eu tava, todo mundo sabe aqui, todo mundo sabe que balas de gengibre é bom pra garganta. Aí ela vem dizer que não é. Não é mais, né? Aí todo mundo sabe que borrifar aqueles negócios na garganta é bom. Aí ela que estudou diz que não é bom. Todo mundo sabe que quando está com a garganta muito inchada, que se chegar em casa de madrugada é bom você abrir uma Coca-Cola e tomar. Ela diz que não tem nada a ver. E aí vai dizendo. Mateus 16, eu estou sentindo arranhar ela aqui. Mateus 16. Veja que interessante. Talvez seja porque eu fui pro jogo ontem do Sport, aí já sabe como é que é, né? Mateus 16. A partir do versículo 1. Preste bem atenção nesse texto, irmãos. Veja como ele... Do versículo 5 para o versículo 6, a gente vai lendo... Veja se você não, à primeira vista, não acha que o texto está, assim, que é separado, né, que é cortado. Vamos lendo, do versículo 1. Então chegaram a ele, a Jesus, os fariseus e os saduceus, e para o experimentarem, em outras bíblias dizem assim, a fim de tentá-lo, né, para tentá-lo, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: ao cair da tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Vê agora. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceu-se de levar pão. O que é que tem a ver aí, né? Aí depois o 6. E Jesus lhe disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, essa discussão dentre eles, disse, por que vocês estão discutindo que não trouxeram pão, homens de pequena fé? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, porque houve duas multiplicações de pães e peixes, né? A gente só pregou sobre uma, não havia necessidade de pregar sobre outra, mas teve duas. Aí Jesus lembra das duas. E nem de 7 pães para os 4.000 e de quantas alcofas levantastes? Como não compreendeis que não nos falei a respeito de pães? mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, faz com que os nossos ouvidos se desliguem de tudo que há na nossa vida e que de repente não sai da nossa cabeça, de todas as preocupações que nós temos, todas as alegrias e tristezas da semana e daquelas que virão, que a gente já está muitas vezes sofrendo pela semana que ainda vai começar. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo tire tudo isso, que a gente pense um pouco sobre a Tua Palavra e medite sobre ela, e que ela forneça o combustível necessário para vivermos essa semana que virá, e que esse mesmo combustível sirva para dar mais vida, acender mais o fogo dentro de nós, para a vida inteira, não só para a semana que vem. O entendimento dessa passagem, dessa mensagem, sirva para isso, para amanhã e para depois de amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Vejam, só ligar aqui. Mais uma vez, os saduceus e os fariseus vêm colocar Jesus à prova. Vai ganhar um pontinho quem responder uma pergunta agora aqui. Vai ganhar um pontinho. Qual foi a vez mais próxima, anteriormente falando, que os fariseus chegaram para debater com Jesus? Quem lembra o que foi? O quê? O sábado? Não, não. Ainda não. Lavar as mãos foi domingo passado. Mas é o capítulo 15, versículo 1. Hã? Ah, você não veio, né? Ah, é verdade. Você só veio quando... Então você respondeu certo, de acordo com o que você viu. Lavar as mãos. Foi o eco. Lavar as mãos, capítulo 15. Também a questão do sábado, nós já pregamos aqui. Vira e mexe, os fariseus e os saduceus, que eram aqueles que não acreditavam no sobrenatural, não acreditavam em ressurreição, isso tudo para eles era papo furado. Que alguém ressuscitou, que alguém ressuscitaria algum dia, ou que alguém ressuscitou. Nós temos, o próprio Jesus já deu vida a uma menina que tinha morrido, nós vimos no Evangelho. Os saduceus não acreditavam muito nessa história de milagres demais, de vida demais após a morte, de morrer e voltar. Os saduceus não acreditavam nessa história. E os fariseus, por outro lado, eram pessoas bastante zelosas, que queriam o cumprimento da lei, tudo que tinha que estar na lei, que eles liam e que eles compilaram e criaram, como a gente viu na semana passada. Então, o pano de fundo é esse. É gente que só acredita no que está escrito e olhe lá, e gente que não acredita no sobrenatural. Jesus está se deparando com esses dois tipos de gente, esses dois grupos de pessoas, que tinham em comum o fato de quererem colocar Jesus à prova, tanto com a religião da letra, que mata, como também tentar lhe condenar pelos sinais que ele estava operando, pelos milagres que ele estava operando naquela época. Jesus estava nesse embate e tinha que responder a esses dois tipos de pessoas. E mais, tinha os discípulos, que não acreditavam nem numa coisa nem outra. Vira e mexe, eles criam, depois descriam. Jesus estava com eles, tinha multiplicado pães e peixes, mas os caras não entendiam. Jesus operava um milagre, os caras vinham perguntando besteira. Jesus falava do semeador, coisa tão simples. Ele chegava, a gente não entendeu nada, Jesus, e Jesus ensinava. Então Jesus está diante de fariseus, homens que entendem a lei, homens cultos. Está diante de pessoas que não querem nem saber de sobrenatural. E está diante de pessoas muito simples, que não tem nem como saber do discurso de Jesus, nem da lei dos fariseus, nem dos milagres dos saduceus. Então está uma salada aqui. E como Jesus vai responder a essa questão? Mas, qual é a questão que é levantada? Os fariseus chegam para Jesus, tentando experimentarem, essa expressão que tem aqui na minha Bíblia, eu vi que em outras tem tentarem mesmo, eles chegam com a intenção de colocar Jesus à prova. Vira e mexe, ele, vamos ver se esse homem é quem ele diz que é. Vamos dar uma provinha, vamos fazer um quiz com Jesus. Vamos ver se ele passa. Mas não com o objetivo de, em ele passando, reconhecer que ele era Deus. Mas com o objetivo de fazê-lo pecar, de fazê-lo cair. Era uma intenção maligna do coração dos fariseus e dos saduceus. E eles chegam com essa intenção, com esse sangue nos dentes, e pedem um sinal para Jesus. Jesus, mostra-nos um sinal. E imagina, os fariseus já tinham lido a Bíblia toda. O que tem de sinal no Velho Testamento a respeito de Jesus não está no gibi, nem no Velho Testamento está. Nem em mangá nenhum. Os fariseus pedem sinal. Tinham lido todo o Velho Testamento. E o que tem lá é sinal. Jesus mesmo diz que a lei, os profetas, os livros históricos, eles testificam de mim. Jesus disse em outra parte, em João, que o Velho Testamento fala sobre Jesus. Aí esses fariseus que liam e reliam dizem, eu quero um sinal para crer. Do outro lado, saduceus que não acreditavam em nada, pega e diz, um sinal para eu acreditar? Como se eles fossem acreditar, se Jesus desse um sinal. Estavam de brincadeira com Jesus. Estavam querendo jogar com Jesus, com maldade no coração. Se o sinal aparecesse, o saduceu não ia acreditar. Se o sinal aparecesse, os fariseus diriam, não está no Velho Testamento. E aí o que é que Jesus disse? Sinal nenhum. Não trarei nenhum outro sinal. Não vou trazer sinal para vocês. Vocês sabem interpretar o tempo, vocês sabem que quando chega aquele cheirinho de terra é porque a chuva está vindo. Vocês sabem que se tem tanajura voando na sua casa é porque tem chuva chegando ou porque foi chuva que se foi. Vocês sabem que quando o dia amanhece sem nuvem nenhuma, a probabilidade de não ter nuvem nenhuma no dia todo é muito grande, e o dia ser todo sem nuvem, o sol pegar para rachar, vocês sabem tudo isso. Aí se estuda os tempos, vocês sabem que uma semana se vai chover hoje, através da meteorologia, sei lá o quê, vocês sabem de tudo. Pensando que era alguém perto de mim, ó. Eu disse, mas não tem ninguém aqui em cima. Eu pedi um sinal, será que Deus mandou? Olhei assim. Deixa eu tomar água para oxigenar. Me perdi de novo. Estavam pedindo um sinal, vocês entendem das épocas, de tudo. E o Velho Testamento está aí. Os meus milagres estão aí, vocês não veem. Se você estava aqui alguns domingos atrás, ou tem vindo, vocês estão... Eu tenho falado sempre que os milagres são sinais. O milagre não tem objetivo só de consertar a perna do garoto. O milagre tem o objetivo de consertar a perna, mas de apontar para uma realidade superior, para dizer que no reino de Deus não haverá pernas quebradas. O milagre não é só para fazer o mudo falar e sair por aí tagarelando. O milagre é um sinal. O milagre está dizendo que no reino de Deus não haverá mudos. Todos falarão e glorificarão a Deus com suas vozes. Milagres sempre são sinais. Então eles chegam agora e pedem mais um sinal. Jesus disse, não, se vocês sabem interpretar o tempo, por que você não interpreta os milagres que têm acontecido e tem visto que isso são sinais? E vocês, fariseus, por que vocês não voltam para a Bíblia, vão ler a Bíblia e vão checar que em todo o Velho Testamento eu deixei pistas, eu deixei pegadas, eu deixei sinais, sinalizações de que eu viria e seria tudo aquilo que eu disse que seria. De um lado ou de outro, para que sinal? Os sinais estão aí. Não vou dar sinal, a não ser, aí Jesus diz o quê? O sinal de Jonas. A não ser o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? O que é que o sinal de Jonas significa para a gente? Qual o significado de Jonas e da história de Jonas? Todos nós sabemos, em resumo, que Jonas foi um profeta chamado por Deus para pregar numa cidade chamada Nínive. E ele vai a Nínive não quer ir a Nínive pregar, porque ele tinha raiva daquele povo, aquele povo era muito mau, e ele não queria, através da pregação, levar o amor de Deus àquela cidade, que era muito perversa. Então ele não quer ir, ele pega um navio a rota para ir para a cidade. Deus pega esse cara, joga ele no mar, a baleia engole ele. Olha a dica agora. Ele fica 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, na escuridão. Depois a baleia pega e cospe ele, dá uma vomitada nele. Ele sai voando, feito uma bala, cai em Nínive, prega lá, o povo se converte e ele vem com raiva. O que é que isso significa? O que Jesus quis dizer para os fariseus e para os saduceus e para a gente? Dizendo que só daria o sinal de Jonas, e ele já foi dado. O que significa o sinal de Jonas? Daqui a uns 2 sermões, a gente vai ver que Jesus vai começar a falar da sua morte. Logo depois que Jesus pergunta para os apóstolos, dizendo assim: quem os homens têm dito que eu sou? Aí, estão dizendo que é Elias, estão dizendo que o Senhor é um profeta, que é isso, que é aquilo outro. Aí Jesus diz: e o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, né, o Senhor é o Filho de Deus. Diz: muito bem, falaste bem, Pedro, não foi você que falou, foi uma revelação divina que falou por você. Aí mais na frente, depois disso, depois dessas palavras belíssimas de Pedro, Jesus começa a dizer assim para Pedro e para o pessoal: olha, eu vou ser entregue, eu vou ser machucado, esse é o meu destino. Eles vão me pegar, me prender, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Os discípulos esqueceram a ressurreição. E Pedro, mesmo que tinha dito que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, palavras bonitas, chegou e disse: o Senhor não vai morrer, não. Tem que passar por cima do meu cadáver. O Senhor não vai se entregar, não vai morrer, não vai acontecer a cruz, o Senhor não vai morrer. Foram 3 vezes que Jesus disse que morreria e que Pedro disse que Jesus não deveria morrer, porque Pedro estaria ali para fazer com aquele que quisesse fazer o que quisesse com Jesus, aquilo que não deveriam fazer com Jesus. Ele disse: não vou deixar fazer. E aí Jesus disse: Pedro, se não tiver cruz, não há salvação. Se eu não morrer, não há ressurreição. Se a baleia não me engolir, eu não serei cuspido para a sua vida. Se eu não dormir 3 dias e 3 noites na cova, debaixo do chão, eu não poderei ressuscitar e vencer por você. E Jonas, dentro da baleia, cuspido em Nínive, e o cuspe da baleia foi salvação para os ninivitas. Já pensou? O sinal é esse: haverá um homem que será entregue no ventre da baleia, no ventre da terra, passará lá 3 dias. Depois ressuscitará, será cuspido e virá como salvação para todos nós. O sinal está aí, Jesus disse. Isso está no Velho Testamento, isso está em todos os milagres que eu tenho praticado. Para vocês, fariseus, que deveriam ler a Bíblia de uma maneira diferente, e para vocês, saduceus, que deveriam enxergar a vida de maneira diferente. O sinal está aí. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e trarei vida. Até porque essa geração que pede sinal é uma geração que precisa de vida. É o que ele diz no versículo 4. Geração boa, não, ele diz geração má e adúltera. O mesmo tipo de geração que havia em Nínive, que precisou do cuspe da baleia. Essa mesma geração precisa da ressurreição de Jesus para ser liberta. Você é a geração má e adúltera, pede um sinal, não vai ser dado nenhum. Só o de Jonas, e deixando eles, retirou-se. Aí versículo 5. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. O que é que tem pão com sinal aqui? O que é que está acontecendo? É um recurso do narrador, Mateus, quando escreveu isso, ele já está introduzindo os próximos versículos. Preste bem atenção na sua Bíblia. A discussão aqui encerrou-se. Pede-se um sinal. Jesus disse: eu não vou dar nenhum outro sinal. Os sinais estão nas páginas do Velho Testamento, estão nos milagres. Jonas está aí como sinal para vocês. E ponto final. Não vou dar mais sinal. Vocês são geração adúltera e mar, não vou dar sinal para vocês. Se quiser olharem esses dois sinais que eu dei, olhem. Aí agora surge o pão. E nos versículos posteriores, o que há, que Mateus coloca aqui para a gente, a intenção dele parece ser a de olharmos agora para o pão como um sinal também. O que ele está fazendo aqui é utilizando de uma didática. Pão aqui para a gente lembrar agora, rapaz, Jesus está falando sobre sinais. E eu passei pela narrativa, eu li a história da multiplicação dos pães e achei que era só pão que estava sendo multiplicado. Será que na narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes não há um sinal lá também? Será que aquele pão que foi multiplicado é só pão? Ou é só pão? O que será que é aquele pão? Aí no versículo 6 Jesus disse: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? O que é o fermento dos fariseus? Que faz com que o pão deixe de ser pão, do bolo transborde e perca a medida, perdendo a medida certa, pode transbordar e acabar com o seu fogão lá, o bolo. Qual era o fermento dos fariseus? Olhando para o texto anterior, o fermento dos fariseus era essa falta de enxergar o que estava ali para ser visto. Fermento dos fariseus é ler a Bíblia, mas não ler a palavra de Deus. É ler o livro, mas não ler a mente de Deus. O fermento dos fariseus é ler o livro e ser cheio, transbordante, fermento para todo lado de conhecimento, mas não ler a mente de Deus. Fermento demais no pão é saber demais, cessar do seu, não acreditar em nada e ao mesmo tempo acreditar em tudo, saber todas as ciências, a biologia, a história, a filosofia, a teologia, a autonomia, tudo com ia, que vai, economia, mas não saber de nada, é só fermento. É só pompa, é só espuma. Jesus disse: cuidado, meus filhos, nem um lado nem outro, cuidado com o fermento, cuidado com a espuma, cuidado com aquilo que leveda toda a massa, faz você parecer inteligente, cuidado com aquilo que faz você parecer o tal. Isso é fermento, é o mesmo fermento dos fariseus. E é interessante porque, ainda que você leia toda a Bíblia, você pode não entender absolutamente nada. Ainda que você veja milagres acontecendo na sua frente, morto, ressuscitando, você pode creditar isso a experiências de quase morte. Por exemplo, aquela experiência que existe. Porque nós, nosso problema, problema do Brasil e do mundo e da nossa crença, é porque ela é uma crença cheia de fermento. Meus irmãos, nós temos muito pouco de cerne e muito de membrana. Temos pouco de núcleo. Nós temos pouco do essencial. Temos muito do trivial. Nós temos pouco coração e muita carne. Aqueles caras musculosos que colocam estimulantes de cavalo para parecerem bois. Mas com um coração desse tamanho que está batendo já querendo morrer e pular para fora. Fermento dos fariseus. Aí Jesus diz assim, percebe que os discípulos estão discutindo. O que é que Jesus quer dizer com fermento dos fariseus? Estão discutindo e aí um deles diz: será que é porque a gente não trouxe pão? Jesus está dizendo, será que é porque a gente esqueceu o pão? Interessante, porque lá em João, a gente aqui agora pode ver isso, né? Eles estavam vivendo lá, eles não, era difícil realmente compreender. Mas tem uma outra narrativa que os discípulos estão dentro do barco, e é nessa aqui, não é nessa aqui. É em outros evangelhos dizem também que eles estão no barco, eles estão com Jesus, e eles perguntam: rapaz, não trouxemos pão? Jesus disse: não, a gente tem pão aqui. Mas não tem pão. Eles não entenderam o sinal. O pão é Jesus que desce do céu. Você tem pão, meu filho. Eu multipliquei, fiz os milagres, operei os milagres, estive nas páginas bíblicas do Velho Testamento. Eu sou o pão, eu desci lá em Moisés, alimentei o povo, eu aqui mesmo disse que eu era o pão da vida, e vocês estão dizendo que no barco não tem pão, tem eu. Se tem eu, tem pão. Tem pão aqui. E eles perguntam, a gente não trouxe pão, a gente está sem pão, a gente vai morrer. Mas Jesus tinha multiplicado o pão alguns dias atrás. Eles não entenderam sinais. E a capacidade de não entendimento de sinais se prorroga. Jesus, percebendo isso, disse, vocês estão discutindo porque não tem pão? Ah, vocês não têm fé. Não têm fé. Não compreendeis ainda. A mesma expressão Jesus usa para os discípulos, foi a expressão que ele usou para os fariseus e saduceus. Vocês não estão compreendendo nada. Para os discípulos também, vocês a mesma coisa, do mesmo saco. Vocês não estão entendendo absolutamente nada. Eu falo de pão, do que há de mais essencial, e vocês não entendem. Ah, de brincadeira comigo. Aí Jesus argumenta. Não compreendeis nem lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos levantastes, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantas alcofas levantaste, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, no plural, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não dissera que guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, o que esse texto ensina para a gente aqui na nossa terra, na nossa época? E eu tinha até... uma das lições no seminário, quando você está estudando teologia, é nunca dizer para o seu público, para a sua igreja, que você esqueceu o sermão, o esboço do sermão em casa. Nunca diga isso. Mas a minha argumentação de aplicação eu esqueci em casa agora. Meus professores dizem isso. Eu lembro um dia que eu fui pegar um pastor. Era alguma coisa aqui da igreja que eu chamei um pastor convidado. Aí ele disse, vem me buscar aqui. Aí eu fui buscar o cara, né? Pá! Geralmente quando a gente vai pregar na igreja dos outros, a gente prepara aquele sermão, o melhor sermão que a gente tem lá guardado no computador. Aí eu fui buscar o cara, cheguei lá. Aí o cara tava com o sermãozinho na mão, tava todo no bolso, eu de moto ainda. Aí lá vem na BR. Pá! Quando chega aí que eu chacinei com o cara... Pastor, esqueci o sermão. Perdi o sermão por ele. Minha nossa senhora. Aí ele pregou aquele sermão do deserto que todo pastor sabe pregar. Já ouviu? Sermão, a tentação de Jesus no deserto. Todo pastor prega isso. Você vai ver. Se alguém pregar sobre deserto aqui é porque ele esqueceu o esboço. Pois bem, abra lá Mateus capítulo 4. Vamos falar um pouco sobre o deserto agora. Não. Mas a minha argumentação é a seguinte. Todos nós, o que tem acontecido, se nós fizermos aqui uma varredura, ou fizermos uma enquete, o que nós vamos ver de pessoas inteligentes no nosso meio não está no gibi. Pessoas que conhecem as ciências, tudo, aqui tem tudo nessa igreja. Tem gente que entende de química, tem gente que entende de biologia, tem gente que entende de história, tem gente que entende de história, tem gente que entende de novela, tem gente que entende de série, tem gente que entende de português, tem gente que entende literatura, tem gente que entende língua, tem gente que entende orelha, tem gente que entende... boca, tem gente que entende dente, tem gente que entende pé, tem gente que entende a fisioterapia, tem gente que entende internet, tem gente que entende web, tem gente que entende ultranet, tem gente que entende EB, tem gente que entende B, tem gente que entende BB, tem gente que entende tecnologia, tem gente que entende a logia, tem gente que entende a lógica, tem gente que entende a próstata, tem gente que entende a... De tudo, tem gente que entende. Tem mais. Tem gente que entende de carro. Tem gente que entende das ramificações e de onde vem o catarro. Tem gente que entende do esparmo. Tem gente que entende de sarcasmo. Tem gente que entende de tudo. Tem gente que entende de móvel, tem gente que entende de madeira, tem gente que é cara de pau, tem gente que entende de tudo na nossa igreja. Todas as ciências, todos os saberes, todos os livros, se nós formos juntarmos a pilha de livros que nós já lemos aqui, você disse, eu já li tantos esse ano, dá pilhas e pilhas de livros, de páginas. A todas as ciências do nosso meio. Mas é possível que tudo isso, irmãos, seja apenas fermento e pouca gente entenda de Deus. Pode ter gente que entende, que escuta o pastor que prega e o milagre opera. Tem gente que entende de dízimo que dá e Deus abençoa. Tem gente que escuta a rádio que o pastor disse que a irmã tinha uma dor no dedo e foi curada. Tem gente que entende de tudo, mas tem gente também que não entende o sinal de Deus, que é Jesus na cruz, que morreu pelos nossos pecados e acabou. Tem gente que entende de roupa, tem gente que entende de pompa, mas tem gente que não entende do interior. Espuma. Tem gente que entende do que quer que seja, mas de Deus nós precisamos aprender mais. Tem gente que sabe a letra demais, mas o espírito da letra, o espírito da Bíblia, da lei de Deus, nós estamos um pouco afastados. Tem gente que entende todas as táticas e tudo do que quer que seja. Tem gente que é especialista, tem gente que é mestre, tem gente que é doutor, tem gente que quer ser pós-doutor. E tem gente que se especializa e quando a gente estuda, a gente sabe de tudo um pouco. A gente vai se especializar para saber de um pouquinho menos. E cada vez mais o especialista sabe muito mais coisas sobre cada vez muito menos coisas, até saber tudo sobre nada. E assim a gente vai, se especializando em nada. Mas poucas pessoas olham para o céu e dizem, vai chover. Em que sentido? Poucas pessoas olham para a sua vida e enxergam sinais. O Deus intrometido. Deus que se intromete na sua vida. No bom sentido. Poucas pessoas vivem a semana, o dia, e veem, enxergam o toque de Deus. Poucas pessoas podem olhar de manhã até agora e de repente, não lembro, não sei, vivem como se fosse um morto. Uma pessoa na UTI, quase para lá. Porque não percebe os dedos, as manipulações no bom sentido, os caminhos abertos, as janelas abertas, o braço estendido, o abraço apertado. Não entende que Deus está operando todo dia sinal. Aí daqui a pouco chega um e diz, eu quero um emprego, mas Deus tem que me dar um sinal. Eu já não dou sinal mais nenhum, eu estou dando na sua vida. Todo momento é um sinal. Eu não sei por onde ir, eu não sei se eu faço isso ou faço aquilo. Aí quando não se sabe se faz isso ou aquilo, uma coisa ele sabe. Tem que ir para a igreja, para a reunião de oração, para Deus revelar para ele de uma maneira especial, a laça do céu, o que é que ele tem que fazer. Aí ele espera que Deus desça do céu na forma de anjo branco, cabelo grande, e diga, meu filho, entre preto e branco, você deve decidir sobre isso aqui. Enquanto que Deus está operando os milagres e os sinais todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Mas nós temos a capacidade de enxergarmos e de nos enchermos do que é trivial e não enxergarmos o que é o essencial. Aqui mesmo, desta porta até aqui, sinais foram dados do cuidado, do mover e do reboliço e do balançar de Deus na sua vida e de repente você pega e diz, não tem pão. Está mais para lá do que para cá. E nessa mensagem, irmãos, nós parece que nós nos identificamos com essa nação incrédula e adúltera. Todo dia pedindo sinal a Deus. E os visitantes, talvez que estejam aqui, todas as vezes que nós conversamos sobre a possibilidade de andar com Jesus, eles dizem, na minha velhice, ou colocam empecilhos, ou não, quando acontecer isso, quando minha mãe fizer isso, esperando um sinal do céu. O que eu tenho para dizer é que nenhum sinal vai ser dado para seu ninguém aqui, a não ser o sinal que já foi dado no deserto, quando Moisés levantou a serpente e todos aqueles que estavam sendo picados pelas cobras, quando olhavam para a serpente, eram curados. Da mesma forma, Jesus foi levantado na cruz e todos aqueles que olharem para a cruz de Jesus encontram sentido na vida, encontram direção na existência, encontram na trivialidade a essencialidade do viver. Todos aqueles. Para todos nós que já depositamos a nossa fé em Jesus, o convite é esse, para que a nossa vida seja uma vida de olhos abertos, que a gente aprenda a orar de olhos abertos, enxergando os sinais de Deus na nossa vida, na nossa época. Assista ao jornal atrás de sinal e vendo sinal. Leia o jornal vendo sinal. Ensine, ensinando como alguém que está ensinando um sinal. Muitas vezes também nós nos perdemos no sinal e perdemos o sinalizado. A gente se especializa no sinal e perde o sinalizado. A gente se especializa no tipo e perde o antítipo. A gente se especializa em botão e esquece o todo. Nós nos especializamos em doutrina. Ah, porque nós somos a igreja da doutrina. E perdemos o essencial. Ou então nós nos especializamos nos supostos e pseudo-milagres. E perdemos o milagroso. Nós nos especializamos na palavra de Deus, mas nós perdemos o Deus da palavra. Nós nos especializamos no cuidado da igreja de Jesus, mas nós perdemos a percepção do cuidado de Jesus por nós. Nós nos especializamos em pessoas e perdemos o foco de Deus. Nós nos especializamos em nós e perdemos o foco do outro. E é sempre assim. O sinal está aqui para falar do sinalizado, mas a gente se perde no sinal. O sinal foi dado para nós, irmãos. Jesus morreu, passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Se eu não vivo vida e vida em abundância, talvez seja porque eu só sei o sinal. Eu não me deixei ser preenchido pelo que significa o sinal da cruz de Jesus. Você pode ter até uma cruz no seu pescoço. Você pode ter até uma Bíblia em casa aberta. Você sabe até saber o credo. Você pode até saber o Pai Nosso. Mas o nosso Pai está longe. Você sabe até saber a sua ciência. Mas você perdeu o Deus da ciência. Era tão legal se todos nós olhássemos para os sinais de Deus na nossa vida e percebêssemos o sinalizado. Vamos fazer isso. O desafio para nós é não se perder nem na letra que mata, nem no legalismo farisaico, nem nos perdermos nas divagações das mentes dos saduceus, nem impedirmos um sinal de um lado nem do outro. Remédio para isso: examinarmos a palavra de Deus, fitarmos os olhos no sinal que é a cruz de Jesus e nos apreendermos do que significa a cruz de Jesus. A cruz de Jesus significa a libertação, que eu seja livre. A cruz de Jesus significa a redenção, que eu seja redimido. A cruz de Jesus significa perdão, que eu seja perdoado. A cruz de Jesus significa amor, que eu me sinta amado. A cruz de Jesus significa aceitação, que eu me sinta aceito. A cruz de Jesus significa que Deus abandonou seu filho, mas que logo depois o tomou novamente em seus braços. Que isso para mim signifique que ainda que eu me sinta descuidado, Deus me tem nos seus braços. A cruz de Jesus significa que a terra escureceu por um tempo, mas que depois veio a luz. Que eu entenda que a noite vem hoje, mas amanhã tem dia perfeito. Que eu entenda na cruz tudo aquilo que eu preciso entender para mim. E que eu me aproprie do que significa a cruz de Jesus. Que eu não saiba só quantos centímetros ela teve, mas que eu saiba colocá-la dentro do meu coração. Que eu não saiba só quantas gotas de sangue derramaram da cabeça de Jesus, os espinhos eram desse tamanho, porque o pé foi dobrado assim, porque a mão não aguentava, se fosse assim, era para ser assim, e a turma diz que era aqui, mas era para ser aqui para aguentar, e ele estava nu, não estava, aquilo que bota um paninho, é só para dizer, para não mostrar nudez de Jesus, possivelmente estava nu mesmo, para todo mundo ver, mas a gente... é se apropriar disso, é não ficar só nessas coisas. É dizer, ele está nu no meu coração e me fez nu. Ele perdoou a minha alma estava escura e agora é luz. Eu estava perdido e agora fui achado. Eu não vi, agora vejo. Minhas pernas estavam quebradas, eu não caminhava na vida, agora eu caminho. Eu não tinha percepção de chão e agora eu sei onde é que eu existo, para quem eu existo, para onde eu vou, de onde eu vim, o que é que eu sou. É se apropriar dos sinais que estão aí. Vamos orar. Ó Senhor, quantas e quantas coisas há na cruz, na tua vida, na tua existência, nos teus milagres, no teu agir, as quais nos fariam viver melhor. A sensação que dá, Senhor, é que nós estamos morrendo de sede perto do poço. A sensação que dá é que tem gente morrendo de fome, rodeado de plantação de alimentos. A sensação que dá é que tem gente morrendo, rodeado de doutores por perto e médicos. A sensação que dá, Senhor, é que a nossa alma vive fora do nosso corpo. A sensação que dá é que o que eu vejo não é nada que eu estou vendo, Senhor. Muitas vezes a sensação também é que o que eu falo não é o que eu precisava falar. A sensação é de que meu sorriso era para ser choro, muitas vezes. Mas eu sinalizo errado para parecer bem. Ó Senhor, tudo que tua cruz e a tua mensagem signifique, entre no meu coração. Tudo que o Senhor é, entre na minha vida. Que eu não seja como aqueles discípulos, diante do pão da vida, reclamando do pão que perece. Que eu não seja como aquele fariseu, como aqueles fariseus, que tinham lido tanto tua palavra, mas não encontraram nela o sinal da vida. Que eu não seja como os saduceus, estavam vendo Jesus curar a torta à direita, mas não acreditavam em nada além desta vida. Que meu coração não seja duro, Senhor, nem dos meus irmãos. Que eu não viva atrás de sinais, de milagres, de fogos, de profetadas, de coisas que me desviem da simplicidade da tua mensagem. De que Cristo morreu pelos pecadores e eu sou o principal deles. Que eu não me perca nas trivialidades, mas que eu encontre o centro, a essencialidade da vida, Senhor. Faz isso com a gente e nos dá saúde na alma. Oramos assim, baseados nos créditos do teu Filho, Jesus, que morreu para redimir os nossos pecados. Esse é o sinal que já foi dado, o sinal do Rei que já foi dado. Em nome de Jesus. Amém.